Olha só aquele mano 24 por 48. Pra cima e pra baixo, com flagrante no bolso, emocionado. Só vive dando guela na loucura de esquina, na fissura de queimar a pedra. Se desespera, perdeu a noção do perigo. Se envolve andando lado a lado com o inimigo. Está sempre assustado, os olhos arregalados. Vendo o bicho, imaginando as coisas do diabo. Quer pipar, viajar, a morte vem te buscar. Um passaporte pro inferno, é só ele embarcar. Mas aí, tá desandado no vício. A pedra queima no cachimbo, vai tragar, vai ver fumaça no ar. Quando a loucura passar, pega o vídeo e a TV, vai na bocada e deixa tudo por lá. Mas sei lá, tem vários desses aqui. Desce aqui, sobe ali, pega uma, duas, três, aí é o fim. Não pensei em ir mais além, as drogas que fez refém. Vive louco com os malucos se matando na linha do trem. Matando a mãe de desgosto, barato é louco, barato é louco. Barato é louco, barato é louco. Tá na fissura 24 por 48. Barato é louco, barato é louco. Tá na fissura 24 por 48. Barato é louco, barato é louco. Tá na fissura 24 por 48. Barato é louco, barato é louco. Tá na fissura 24 por 48. Barato é louco, envenenou meu povo. O maluquinho que sobe, o boy que desce o morro. Bem louco pra cheirar, pra fumar a porra toda se mantém. O playboy tem dinheiro e você, o que tem? Eu vejo aí, moleque se envolvendo nem aí. Se matando não sabe o que tá fazendo. É a mesma rotina que os malucos de esquina. Vai ali, busca um, só sobrou uma tripinha. Liga só, quer cheirar, quer fumar. Todo dia quer beber, quer foder, vai fazer. Fazer sua correria então, cadê então a sua atitude no dia a dia? Na picadilha eu nem me iludo, pois por causa da droga, dinheiro destaque, desandou, nem me viu, já forçou a amizade. Vira ameaça em plena madrugada, apavora a tiazinha da quebrada com uma faca. Dando motivo para ser derrubado, mais uma Dona Maria vendo o seu filho sendo velado. Desespero é total, vários loucos, cadáver vivo alucinado. 24 por 48. Barato é louco, barato é louco. Tá na fissura 24 por 48. Barato é louco, barato é louco. Tá na fissura 24 por 48. Barato é louco, barato é louco. Tá na fissura 24 por 48. Barato é louco, barato é louco. Tá na fissura 24 por 48. Tá fissurado, bem louco na madruga. Inconsequente, noiado, estrignado na loucura. Tipo coruja, estalado embaixo de chuva. Correndo pra cima e pra baixo, cachimbo pronto pra mais uma. 4 ou 5 na cena, rateou, o bicho pega. Tudo questão de segundo, treta de droga é na viela. Não sei qual é que é desses loucos. 24 no sistema, vacilando pra amanhecer morto. Transformado, o cérebro em choque. Usa demais, vira o zóio, vem a overdose. Então, mundo cão, pilantragem impera. Consumo de droga que provoca guerra na favela. Trocou de laje, treta, destruição, que leva o mano pro fundo do poço e pá, perdição. Aí vem frustração, então depressão. Estragou com a sua família, seu caráter, consideração. Tá no veneno e só pele e osso, sem futuro na calada 24 por 48. Tá na fissura 24 por 48. Barato é louco, barato é louco. Tá na fissura 24 por 48. Barato é louco, barato é louco. Tá na fissura 24 por 48. Barato é louco, barato é louco. Tá na fissura 24 por 48. Barato é louco, barato é louco. Tá na fissura 24 por 48. Barato é louco, barato é louco. Tá na fissura 24 por 48. Barato é louco, barato é louco. Tá na fissura 24 por 48. Barato é louco, barato é louco. Tá na fissura 24 por 48. Barato é louco, barato é louco. Tá na fissura 24 por 48.